Enfim, todas essas ideias foram dadas pra lembrar que, mano, isso aqui é um triunfo. Yeah! São Paulo, eu amo você. Levanta o seu punho cerrado. O rap é a resistência, mano, é a voz da rua. Todas as malocas, sente quando esse som ecoa, certo? Necessário, tiozão. Use rima por ter talento. Eu rimo porque eu tenho uma missão. Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido. Os esquecidos, lembra de mim porque eu lembro dos esquecidos. Aê, tipo embaixador da rua. Só de meu brilho no meu olho, os falsos já recua. Vários corteiros em pele de lobo, gritando que tá pronto. Eu vi, dá de pegar o dinheiro igual puta, faz ponto aqui. Quer me confronto em si, me dá o desconto aí. Caminho nas calçadas sempre, nunca te vi. Enquanto os otários se acham, os valores se perdem. Sobra pra quem tem falta, sem isso pra mim não serve. Não, mano, eu tô com os verme pago. Montando as track, eu e os moleque tamo trampando. Pulando a lei, o bagulho eu sei. Já que o rei não vai virar humilde, eu vou fazer humilde virar rei. Entenda nesse instante, essa cerimônia marca o começo do retorno do Império Xande. Ataques vão soar como tambores de guerra. Meu exército marcha pela rua de terra pra tirar medalha dos canalhas, sem hora boa. Triunfo mesmo pra nós é o sorriso da coroa. Se quente também. Não pode ser mais que alguém, não. Só sai da lama. Os que caiu foram que confundiu respeito e fama. Na minha cabeça não existe equívoco a menos. O jogo é sujo, vai ganhar mais quem erra menos. Eu fiz meu próprio caminho, meu caminho me fez. Não é qualquer dinheirinho que vai tirar a lucidez que eu carrego na mente, tio. Segunda chance é só no videogame, então é bom ficar ligeiro, viu, na pista. Pela vitória, pelo triunfo, conquista, cê é pela glória. Os meus de mulher, aê! Estamos de nós, ligamos nós. Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, cê é pela glória. Os meus de mulher, aê! Estamos de nós, ligamos por nós. Milhares de olhares imploram socorro na esquina. No morro a fila anda a caminho da guilhotina. Várias queimas de arquivo diária com a fome. Vão amontoando os corpos de quem não tem sobrenome. Eu vi com os próprios olhos a sujeira do jogo. Conclusão, muito pulso ainda vai pegar fogo. Aê, todos maloqueiros têm em si motivação pra ser. E se a maioria de nós participa, arrependo. A porra do congresso tá me chama, faz tempo eu nasci. Junto à pobreza que enriquece o enredo, eu cresci. Onde os moleque vira homem mais cedo. Com a mochila do aluno presente, tag com nome, garrafa de vinho nas costas do neguinho. Não vim pra trair minhas convicções, em nome das ambições. Arrebatar multidões ao diluir meus refrões. Não, eu podia, e se eu fizesse vendia. Mas sou tudo aquilo que pensaram que ninguém seria. Se o rap se entregar, a favela vai ter o quê? Se um general fraquejar, o soldado vai ser o quê? Tem mais de mil moleque aí querendo ser eu, imitando o que eu faço, tio, se eu errar. Ser MC é conseguir ser a capa do aço. No fim das contas, fazer rima é a parte mais fácil. Já escreve rap, pós atazana, passeando em volta, tio. Ponteira na telha, tremendo de frio. Quantos morreu assim no fim, quem viu? Meu! Na pista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória. Uso meu triunfo, aê! Estamos de nós, ligamos por nós. Na pista pela vitória, pelo triunfo, conquista cê pela glória. Uso meu truque. Estamos de nós, ligamos por nós. Faz barulho, São Paulo. Estamos de nós. Levanta seu punho cerrado, irmão. Levanta seu punho cerrado, irmão. Obrigado, São Paulo.